Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir. Amar você pra mim foi algo muito especial. Um amor a dois é muito bom de se viver. Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir. É com o som de Rogério Som que a gente inicia o Geral da Bola, o podcast para quem tem sede de resenha. Eu sou o Júlio e apresento essa jossa, né? E hoje é 10 de julho de 2019, esse programa vai ao ar, né? Provavelmente no dia 11 de julho. Estou Deus permitir. Estou aqui na frente do meu comparsa, Rafael. Rafael, dê um alô pra moçada, rapaz. Alô, alô. Boa noite, vamos nessa. Tá meio mufino hoje, cara? Não, tô animadíssimo. Acho que foi uma primeira impressão sua. Toca aí. Aí eu vou tocar a bola pra Dieguito. E aí, rapaz, conta boa. Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Geral da Bola, número 9. Vamos nessa. E aí, deu uma subida no astral? A gente tem que trabalhar no astral, rapaz. A vida é um astral. Muita gente pensa vamos que... Vamos falar de futebol, porra. Vamos dar uma passada legal aí nos acontecimentos do futebol. Desde o último programa que a gente gravou. E tem muito conteúdo hoje pra galera que já acompanha o Geral da Bola. É, e um forte abraço, antes de mais nada, a galera que tá escutando a gente, dá um alô pra gente e que dá um feedback aí do Geral da Bola, né? E é um constante aprendizado pra gente tá fazendo esse formato novo de podcast. Há uns anos atrás, em 2013, a gente teve um outro programa também na Rádio Aconchego, que é vinculado a esse programa. E estamos num processo eterno de aprendizado. E é com esse som que eu solto a vinheta do Geral da Bola. Lá vem eles de novo. E na noite. É cacete! E agradecendo a Rodrigo Camarote, o irmão aqui do nosso amigo Rafael, companheiro de bancada. Opa. Né, que ele deu essa força, fez essa bela homenagem aí aos... Inclusive você, né, tem uma boa lembrança disso, né, lá do esporte. É cacete, é cacete! Qual torcedor, Rodrigo, ficou ótima a vinheta. É, e qual estou torcedor... plenamente identificado. E qual torcedor não lembra dessa vinheta? O torcedor pernambucano, né? São momentos esses que fazem um rádio único. Apesar da rádio tradicional cair um pouco no gosto da galera mais jovem, que tem outros meios hoje pra se informar, essas narrações continuam sensacionais. Fora isso, tem a do Super Nintendo, né? É uma galera aí jogou Super Nintendo. Muitas referências. E é isso. E essas últimas duas semanas, rapaz? Tu brincou, tomou uma cerveja, trabalhou. Como é que tem sido esses seus dias, cara? É, então... dias têm sido de trabalho, intercalando com um anime ou outro que eu assisto. Terminei um livro também, o Submissão, do Michel Houellebecq. Interessante também, vale a pena, vale a pena. A sinopse do livro, rapidamente, o governo muçulmano ganha as eleições na França. E aí é o mote principal da história e tem um professor universitário, François, como protagonista dessa história aí. É, e falando sobre muçulmano, ou então uma troca de poder, né? A gente tem um presidente aí que recentemente elogiou o trabalho infantil, dizendo que crianças deveriam trabalhar nas entrelinhas, né? Não só ele, né? Um bocado de gente que é acostumada à lancheira cheia, à condução, também elogiando o trabalho infantil. É, de repente o trabalho infantil que eles sugerem é aquele, né? Que você trabalha na empresa do pai, tira uma xerox ali, né? É um estagiário. É bonzinho aí quando tem viagem, a pessoa vai lá e consegue viajar na boa. Não é aquele trabalho infantil que a gente vê, às vezes, na televisão, ou até crianças, por exemplo, no sinal, vendendo pipoca, vendendo, enfim... É, e o que doce, a gente não pirulito. Vê, né, nas minas de carvão, raspando que é pior ainda, limpando canaleta de esgoto, vendendo castanha lá no interior do Rio Grande do Norte, e é isso. Aproveitar que eu tô aqui com as pernas cruzadas, tomando café e com óculos redondo, vou fazer uma indicação cultural também. Opa! Faça, cara, faça, fica à vontade. Muito cultural, hein? Opa! Multicultural, tipo Recife. Divino Amor, filme de Gabriel Mascaro. Se você tiver um chegado, principalmente chegada gospel, leve pra assistir esse filme. Essa é a indicação. É polêmico, hein? Filme bonito, não é desrespeitoso, aborda a religião de outra maneira, fala de questões que afetam todos nós. E assim, é importante a gente se separar, mas é importante também a gente compartilhar as opressões que a gente sofre, né? Pra ver se um dia a gente muda essa situação. É isso. E falando Agora, sobre futebol, né? Tivemos recentemente aí a final da Copa Feminina e também da Copa do Mundo Feminina e também da Copa América, né? Vocês queriam pontuar alguma coisa sobre a Copa do Mundo Feminina, Rafa? Tem alguma coisa a dizer? Então, dentre os poucos jogos que vi, um deles foi a final entre Estados Unidos e Holanda. Olha, é, o nível alto apresentado, nível de emoção também alto, tanto técnico quanto de emoção também. Por mais que seja uma final que vale muito, não dá pra arriscar tudo no início, você percebe que ambas as seleções são muito bem preparadas. E isso reflete um gráfico que até saiu depois da final de jogadoras profissionais e de base registradas. E a quantidade, a diferença abissal entre Estados Unidos e Brasil, Holanda e Brasil. É, até a Holanda, por exemplo, que tem uma população muito menor do que a população do Brasil, né? A nível de comparativo, né? Do tamanho do Ibura, a Holanda. É, mais ou menos isso. Acho que Ibura consegue ser maior ainda. Ibura, aí, pro ouvinte, é um bairro aqui da Zona Oeste, né? Que faz divisa com o Jabotão dos Guararapes. É Zona Sul, Luizinho? Zona Sul. É, pra mim era Zona Oeste. Zona Sul do Recife, que é bastante habitado, que lá também... É porque vai dar lá no Barro, né? Eu acho que você ficou com essa... São Martins, ali, já de São Paulo, né? Que é Zona Mas ali coladinho com o aeroporto, eu acho que Lula tá com a razão. E aí, voltando à Copa do Mundo Feminina, as figuras dessa competição, né? Foram a Rapinoe, a Morgan dos Estados Unidos, que... Uma coisa também que, observando a final... concatenei os pensamentos e refleti no seguinte. A forma mais leal que as jogadoras conseguem interagir no jogo. Você não vê tantas simulações ou tentativas de ludibriar o árbitro, por exemplo. Eu, pelo menos percebendo essa final e outros jogos que já vi, essa lealdade para com as adversárias e a arbitragem. Como se... elas, aquele jogo de final, sendo transmitido para milhões, com toda aquela estrutura, fosse a recompensa de todas elas da dificuldade, né? Que elas alcançaram. Então é toda uma relação diferente no jogo. Claro, vai ter simulação, vai ter tentativa de ganhar com irregularidade, mas a quantidade de lances que eu vejo, de trombada rolando, e a jogadora levanta, não cai... e tenta seguir com a jogada, é muito, muito maior se comparado ao futebol masculino. Inclusive, é pauta da FIFA agora, né, aumentar o número de seleções. Eu não sei se isso vai ser benéfico, pelo menos por enquanto, em relação a nível técnico, né, porque a gente observa muito na Copa do Mundo, em torneios femininos, né, que essa disparidade econômica já existe, não é mistério pra ninguém. E, por exemplo, grandes goleadas, né, de repente, diminui um pouco o nível técnico, apesar de abranger mais seleções, de repente, mais alguma seleção da América Central... seleções da Oceania, da África, enfim. Essa tática é um vício da cartolagem. Para se perpetuar no poder, sempre fica se aumentando o número de participantes das competições. E assim o cara passa 30 anos lá sentado. E aí, outra coisa que eu pensei durante a partida é de como as grandes figuras do futebol feminino se posicionam muito mais ativas e fortes em questões relevantes socialmente. Geralmente são questões de machismo e gênero, porque é o universo mais próximo das jogadoras, mas você percebe que elas se posicionam, pô. Elas se declaram contra algo ou a favor de algo. Até a própria Marta, né, foi estrela, digamos assim, de uma campanha em relação à equidade de gênero. Uma coisa interessante foi da seleção argentina também, né, que depois de um tempo voltou a disputar a Copa do Mundo, e a seleção da Argentina só disputou duas Copas do Mundo. E recentemente foi oficializado a profissionalização do campeonato argentino, do futebol argentino feminino. E as jogadoras tiveram um amistoso lá contra o Panamá, no estádio do Arsenal de Sarandí. E muita gente foi com um lenço verde, né? Que meio que simbolizava o apoio ao aborto, né? A despenalização do aborto na Argentina, que é um debate que está em constante... Um debate em constante debate. Exatamente. E aí, como essas jogadoras, elas viram referência tanto de histórias de vida, quanto elas representam como um indivíduo em si. Então, elas são referências de figuras combativas. E aí, comparando também, de novo, com o futebol masculino, não se vê esse tipo de referência de causas sociais no futebol masculino. Ou se vê muito pouco. Geralmente o jogador é referência porque tem dinheiro e fama. É, ou então, e a referência normalmente é quando ajuda algum hospital de caridade, que acontece muito com jogadores africanos. É algo muito pontual, assistencialista, basicamente. Assistencialista, exatamente. Filantropia, dificilmente você vai ver um atleta masculino desafiar o presidente do seu país. Pois é. É, e é isso, Copa do Mundo rolou, feminina, foi um sucesso. Na próxima edição a gente vai dar um grau na nessa cobertura. Com certeza, e essa é uma... Vamos lá, preparação. É um desafio aqui para a equipe do geral da bola. Né? E vamos falar agora, basicamente, sobre a Série D, que vai ter agora as quartas de finais. A Série D com a briga de foice. Eu gosto muito desses campeonatos de base, do Campeonato Brasileiro, assim, do Campeonato Argentino, de outros campeonatos, que eu acho que é uma disputa mais equiparada, né? Não é mistério para ninguém eu dizer isso. Você olha os confrontos e olha de quantos estados diferentes os times... É, e desses oito clubes que vão disputar quatro vagas na Série C do próximo ano, somente a Juazeirense conseguiu acesso nesse atual formato da Série D, né? E só pra passar aqui pro ouvinte ficar ligado, a Juazeirense vai enfrentar o Brusque, de Santa Catarina, a Juazeirense que veio do descenso da Série C, né? E que, de repente, tá nadando essa maré do fortalecimento do futebol baiano, em contrapartida ao Vitória, né? Que tá lascado lá na Série D. É. Na Série B, mas a Juazeirense e a Jacuipense, que são do baiano, vão disputar um playoff, né? De repente, a gente pode ter dois baianos, mais dois baianos na Série C, fora o Vitória, né? Que se o Vitória escorregar nesse meio do caminho. Mas é isso. Juazeirense contra o Brusque, né? A Juazeirense vai decidir em casa, porque teve a melhor campanha. Vai ter um... O Brusque vai decidir em casa, né? Não, é a Juazeirense. É, então a tabela aqui que eu tô tendo acesso tá errada, hein? Ou a tabela tá errada, ou o Júlio tá certo. A gente, como é que é isso aí? É, não, veja, eu acho que o papel tá certo. A tabela tá certa. A tabela tá certa. É isso mesmo. Vamos lá. Juazeirense, lá do meu Juazeiro, já visitei lá. Opa! Juazeiro, trabalhei lá. De João Gilberto. E de Daniel Alves. Daniel Alves. É isso. Melhor jogador da Copa América. Juazeirense contra o Brusque. Vai ter o Caxias, que é um clube tradicional lá do Sul, né? Que tem uma rivalidade com o Juventude. Tem racista lá em Caxias? Muito, inclusive. Inclusive foi assunto do geral da bola passado em relação ao árbitro lá, né? E é isso. Caxias contra o Manaus, que é uma grata surpresa. E ano passado o Manaus caiu nas quartas de finais para o Imperatriz, ou seja, perdeu nos pênaltis. É um clube novo, de 2013, lá de Manaus. Ou seja, a gente vê também esse processo nas divisões interiores, né? Clubes que são saneados. Clubes novos que, de repente, conseguem galgar espaços, né? É o Globo na série C. Eu sou acostumado, assim... Desculpa se eu interrompi, galera. Fique à vontade. Acostumado, assim, a ouvir... Não, o tal time tem que procurar jogador na Série C. Na Série D, porque tem pouco orçamento e tal. Mas, na verdade, eu acho que os times têm que procurar dirigentes na Série C e na Série D. Principalmente na Série D. Porque são campeonatos que a turma faz na raça, certo? E é ali que você vai pincelar um diretor de futebol, um olheiro, um gestor, né? Porque, geralmente, quem faz coisas com pouco recurso acaba desenvolvendo mais talento do que pessoas que se perpetuam por sobrenome ou porque tem uma história no clube, mas que, são, no fundo, na verdade, são incompetentes. Uma outra linha de pensamento é, se aquele cara, aquele dirigente, consegue fazer X coisa com aquele orçamento, com aquele time, imagina com muita grana. Então... É aquele círculo vicioso eterno de contratar sempre os mesmos caras, jogadores, dirigentes, comissão técnica, e sem ter vontade e respaldo para apostar num novo, que pode ter mais qualidade do que o que sempre se recorre, né? É, aí outro confronto é entre Floresta do Ceará, que vem nadando nessa bonança do futebol cearense, né? E o Floresta, que é comandado pelo Francisquinho, Raimundinho, que ele é super vitorioso do Campeonato Cearense. Já e, tem. E quem é Francisquinho? É o senhor. Francisquinho é um colega que eu tenho lá, não sei aonde. Aí tem o Floresta contra Jacuipense, um confronto pra mim que é mais interrogação. Jacuipense que venceu, eliminou a América do Natal, mais um ano da América do Natal na Série D. Será que vai ter o clássico o Rei? Ano que vem na Série D. Pois é, seria um episódio tenebroso, mais um episódio tenebroso do futebol potiguar, com um, falar do gol contra, um belo gol contra, viu? É, oportunismo puro ali, só do Totozinho ali, ó. É uma pena, porque eu tenho vários amigos lá da minha querida Natal, que torce pela América do Natal, e fica pra próxima, né? Mais um, né? Mais uma vez. Próxima, né? É, mais uma vez. Aí, outro confronto, que pra mim é o confronto mais interessante, é entre Ituano, né, que há um tempo atrás conquistou o Campeonato Paulista, né, tem uns jogadores interessantes. Acabou de vender o Gabriel Martinelli pro Arsenal. Pois é. Contra Itabaiana, né, que é, digamos assim, a terceira força do futebol sergipano e que tá galgando aí um espaço na Série C. Ituano que foi... classificado contra o Vitória do Espírito Santo numa polêmica danada, né, de arbitragem. E aí, não sei se foi erro de arbitragem ou não, o time da Federação Paulista foi o que passou, né? Fica aí a reflexão. Fica aquela pontinha pra de repente dar uma viradinha de mesa mais na frente. De repente, não, né? Não. Do Ituano, não. Ituano. É, fica aqui minha torcida pro Itabaiana, é um clube que eu acho interessante e que seria bom ver mais um clube de Sergipe na Série C, e pro Manaus, que é massa ter time do Norte na Série C, né? A exemplo do Remo, do Paysandu e do Atlético Acreano, que estão na Série C. Seria muito interessante ver mais um clube do Norte na Série C, que é um campeonato que eu acho, no máximo, um clube do Norte pode alcançar, né? Tirando o Remo e o Paysandu, né? Passando da Série D, vamos pra Copa do Brasil, né? Se reiniciaram agora os confrontos da Copa do Brasil, entraram aqueles clubes da Libertadores, né? Que caem lá de paraquedas. Que muita gente discorda disso, né? Porque vem muito clube jogando aí, né? A exemplo do Bahia e tal, vem galgando pra poder, quando chegar, pegar um Palmeiras, um Grêmio da vida. É a tentativa da CBF de manter sempre os mesmos campeões, né? Pois é. Também uma falta de visão dos próprios patrocinadores, né? Que eu acho que tem uma pressão muito grande em cima disso, que pra investir pesado em torneio, tem que ter... Aquelas grandes marcas, né? Grandes marcas, né? Eu acredito que o formato da Copa do Brasil... Seria interessante clubes da Série A, Série B, digamos, entrar depois. Mas não nas oitavas. De repente, 32avos, então um pouquinho mais atrás. Porque é óbvio que um Palmeiras não vai perder por um Rio Branco do Acre. E se perder, que bom pra competição. Não, isso não é óbvio. Se for óbvio, não tem sentido o que a gente tá falando. Pois é. O fato de não ser óbvio é que esses times têm que encarar os desafios que o resto da competição encara. Claro. Tem um patamar maior, tudo bem. Mas eu tem acho um que calendário nas diferente oitavas também. É um exagero. É. Falaremos da Copa do Brasil, né? Que hoje já teve Grêmio e Bahia. Tá rolando agora. Grêmio e Bahia. É, Everton fez um gol de pênalti. Isso. Tá 1-1 agora. 1-1 agora. Gol de quem do Bahia? Calma. Giba 9! Giba. Esse rapaz gosta de fazer gol. Gosta muito. Principalmente em rubro-negro. Vamos lá. Falaremos da Copa do Brasil, certamente. Principalmente no confronto da volta, né? Onde vão ter os... as quartas de finais. E só pra finalizar esse primeiro bloco, né? O CSA meio que tá cavando o rebaixamento. A gente vem dizendo isso há um tempo. Passos largos. É. Contratou Alexandro, Alec Gol, irmão do nosso volante e lateral esquerdo, Richardson. Volante, lateral esquerdo, no vôlei ele joga em que posição? Crossfiteiro, ele é que peso? Não, Richardson joga de líbero e de levantador. Bota que ele resolve. Ele é Richardson, ex-campinense. Já saiu, né, do Campinense. Já saiu do Campinense. Né? É, porque tá sem calendário. Pois é, o CSA vem contratar, né, Alexandro, Alec Gol e Argel. É, olha, convocar Argel é um atestado, é o passaporte pra Série B, né? Ou então um caminho muito bem trilhado, porque você vê os últimos trabalhos do Argel, Criciúma, Figueirense, Goiás, todos eles não foi bem. Então o CSA tira Marcelo Cabo depois de derrota no amistoso do Sport, e dentre várias opções possíveis, que eu acredito que o CSA tem uma grana, se tem grana para trazer a Gel, teria outras opções mais coerentes, digamos assim, e aí aposta em a Gel para reforçar o ataque, Ricardo Bueno e Alexandro, é isso, né? É, e assim, falando de a Gel, eu fico imaginando se ele se chamasse Severino da Silva, se chamariam esse treinador. Porque o Nordeste, muitas vezes, passa esse atestado de subalterno de ficar apelando para essas receitas do Sul, para o time conseguir jogar no grito, no esporro. E apostando no xerifão. No xerifão, né? Uma suposta racionalidade privilegiada. Isso é... Vamos usar um adjetivo ameno. Ridículo. É, e a gente até discutiu o Alec Gol no Santa, né? E eu lembro que nem era unânime assim, né? E de repente tá na primeira divisão. Alexandre que se deu nota 9 pra carreira. Ele disse que se achava bom, né? Com 28 anos. Um menino. Autoestima é tudo, pô. Me lembra de algumas cadeiras lá na Federal que você dava a própria nota. Bom. Eu me daria 8. É. Minha nota oficial era 7,5. E só pra dar um recado aqui do nosso amigo Luiz. Não, assim, eu só queria, antes de falar de Luiz, que é uma coisa super importante, falar de Jonas, que se aposentou pelo Benfica, é super campeão pelo Benfica, meteu gol pra caralho desde que saiu do Brasil. Meteu gol no Valência, meteu gol no Benfica. Aqui ficou com a fama de perder gol fácil. Perdeu gol fácil e perdeu. Mas enfim, um atacante que merece ser mencionado. Era a fama de pior atacante do mundo no Grêmio, quando ele perdia aqueles gols absurdos na cara, assim. Mas isso. Provou. Mais um exemplo de jogador que é super desvalorizado no Brasil e tem toda todo o respaldo do mundo em clubes da Europa. Geralmente é mais de um. Nesse caso, Valência e Benfica. E aí, por onde o cara passa, trabalha bem, é bom de grupo, não arruma confusão. E aí é valorizado. Aqui não. Aqui a torcida só lembra dos gols que ele perdia. Dos que ele fazia, não. Então, lamentável, Jonas, né? Mais uma estrela que se apaga. Parabéns pelos seus gols. Que bonito, cara. Mais Você uma estrela que se apaga. Jogou pra caralho. Há uma luz que nunca se apaga. Partindo disso pro recado de hoje, um recado super importante. A gente vai passar a palavra aqui pra Luizinho. Né? Luizinho, que muita gente pensa que tem um coração de pedra, mas não tem. É um coração como o nosso. Coração que sangra. Um coração que sangra como de todos. Dê um recado aí, Luiz, é nóis. Salve, salve, geral da bola. Tô passando pra dar a informação que o Centro Comunitário Mário de Andrade está abrindo as suas portas e precisa do apoio de todas e todos nessa construção. Para quem não lembra ou não sabe, Mário, ele saiu para andar de bicicleta, inclusive para jogar bola, e na volta da casa, junto com um amigo de bicicleta, esbarrou na moto de um policial militar, né? Uma coisa que poderia ser resolvida no diálogo, esse policial, né, esse ex-sargento, né, ele executou Mário de forma bárbara, né, com 3 tiros. Né, 2 na nuca e 1 na cabeça. Antes do ocorrido, inclusive, pessoas que passavam no local tentaram interceder. O amigo que estava com o Mário, ele conseguiu fugir, né, e só foi atingido de raspão. Para quem não conhece, o Ibura é o segundo maior bairro de Pernambuco, de Recife. Tem mais de 100 mil habitantes. É um bairro que é segregado historicamente, né, que não é passagem para canto nenhum, só para quem vai para o Ibura, e é o bairro que tem atualmente um dos maiores índices de violência, policial. Depois de uma intensa campanha por justiça, esse policial ele foi condenado com uma pena máxima, e o recado que a gente está dando para a sociedade é que a gente vem se organizando enquanto povo preto, e de forma autônoma. E o Centro Comunitário Mário de Andrade vai ser mais um instrumento de luta comunitária. Quem puder chegar para contribuir, seja de forma financeira, ou doando a sua força de trabalho, ou dando oficinas, a gente está aberto. Esse domingo vai ter mais um Cine Comunitário, que está chegando na sua 10ª edição, que vai ter oficinas de danças urbanas, junto com a exibição de um desenho chamado Bia. Então, estão todas convidadas, vamos fortalecer. O futebol ele tem que estar atuando de forma incisiva na sociedade para que a gente consiga superar essas mazelas. Valeu! Dado o recado, né? Lembrando que para poder fazer a doação para o Centro Comunitário Mário de Andrade, que fica lá no Ibura, basta depositar qualquer quantia ou transferir, que é Caixa Econômica Federal, né? Agência 0046, operação 013, conta 412-34, dígito 4. Repetindo, agência 0046, operação 013, conta 412-34, dígito 4. Em nome de Joelma Andrade de Lima. Aparecendo lá o nome de Dona Joelma, pode confirmar. E para conhecer mais o trabalho do Centro Mário, Instagram no perfil Ibura. É isso, vamos para o segundo bloco a seguir. Voltando aqui com o Geral da Bola, o podcast para quem tem sede de resenha. Esse é o Geral da Bola número 9. em breve estaremos no décimo, ou seja, uma grande vitória aqui pra gente, que faz esse podcast uma raça. Inclusive, estamos quitando hoje nossa mesa, nossos microfones. Verdade. Né? E já vamos para o próximo passo, que é criar um fio terra aqui nessa casa. Quem não gosta de um bom fio terra? Quem não gosta? Hein, Julião? E vamos falar de Copa América. Vamos bailar Copa América. Copa América de baixo nível técnico, né? A Copa América, que a Colômbia e o Uruguai saíram nas quartas de finais. 3-0 na semifinal. Pois é, uma Copa América onde você, de repente, não revelou um grande talento. Talvez o Everton Cebolinha se encaixe nesse talento. Mas o Everton a gente já tava ligado aqui. É, então, pois é. A gente viu o técnico. Mas a única revelação jovem, né, do torneio. A gente viu ele contra defensores mundialmente conhecidos, digamos assim. Já tentava usar na Libertadores, mas serviu pra consagrar o garoto. É isso. Aí tivemos uma final entre Brasil e Peru, né? O Peru surgindo como outsider aí, passou do Chile e passou do Uruguai. Será que a gente não pode fazer, assim, pequenos comentários em relação às seleções que a gente tava esperando alguma coisa? Tipo, Argentina. Vamos lá. Eu, vou rapidamente iniciar fale, cara. Papo. Vai, vai. Eu acho que a Argentina, ela tá, assim, se garantindo na camisa, né? E na grandiosidade que é Lionel Messi, né? Naquele jogo lá de 2018, França e Argentina, que o jogo foi 4-3, que o placar não foi condizente com o que a Argentina jogou e ainda assim conseguiu um resultado que não foi um vexame. Eu acho que ali a camisa prevaleceu. E agora, na Copa América, a Argentina chegou na semifinal ganhando apenas de Catar e Venezuela. Saiu do torneio falando tudo que podia falar de mal. Só que, mais uma vez, não entregou o que prometia. Ou sim, eu acho que prometia já ser uma Copa ruim, não é verdade? Mas uma seleção que, se não fosse Messi e a história fabulosa que a Argentina tem, é uma seleção de mediana para ruim. Vamos, já que você puxou esse assunto de falar das seleções, outra decepção talvez seja a colombiana. Apesar que ganhou, foi bem na primeira fase. Muito bem. Né? Mas aí caiu nas quartas de finais pro Chile. Então, tanto Chile quanto Peru foram equipes que foram evoluindo ao longo da competição. O Chile vindo também como um bicampeão, né? Apesar de não ter ido pra Copa, né? Sim. E aí, falar do Chile, aquele meio campo funcionando muito bem com Pulgar, Vidal e Arangues. Sanches jogando o que não joga no United, a defesa, querendo ou não, segura, você viu o Medel ali dando uma certa segurança. O goleiro? O Arias, né, falhou, mas também é bom goleiro, leva suas críticas, mas na confusão do Bravo não ir, era a melhor opção que tinha. Bocejú não fez uma boa Copa, os piores jogadores da Copa. Quem gosta dele é Diego. Diego falou mal que sou a porra. Bocejú. E aí. Talvez tenha sido esse último Chile, né? Como a gente conheceu. Sim. Desde o primeiro campeonato da Copa América, esse foi o último Chile. Não colocaria Vidal na seleção da Copa, por exemplo. Acho que ele não merecia esse posto. Como a Comebol acabou colocando Vidal na seleção. E contra o Peru foi decepcionante, assim, porque o Peru ganhou praticamente todas as divididas. E o Peru é isso, né? A seleção da confiança absoluta. E tivemos o Peru contra o Uruguai e tivemos o Peru contra o Chile. Ou seja, uma variação tática que funcionou em dois jogos que o Peru era zebra. E eu acho que esse caminho a gente pode colocar Gareca como um dos grandes treinadores desse continente. Lembrar que o time que foi finalista foi goleado por 5-0 desse mesmo adversário da final. Só esse extremo de uma goleada na fase de grupo, uma recuperação e uma vitória em cima de equipes que estavam melhores. Ou equipes que, teoricamente, eram favoritas contra o Peru. Então, trabalho fantástico assim do Gareca, recuperar a confiança do futebol peruano, levar a Copa do Mundo depois de muitos anos. E mesmo com uma geração que é talentosa, mas, querendo ou não, chegando ao fim ilimitada, conseguir ainda um vice-campeonato de Copa América é grandioso demais para a história do futebol peruano. Com certeza, destaque para Guerreiro, que foi um dos artilheiros da Copa, que a artilharia foi desempatada na questão da assistência, mas ele fez 3 gols, assim como o Everton, e para o Flores, né? o meio campista que foi o mais... O Yotun também. O Yotun jogou muito bem Que entrou na minha seleção porque foi vital ali das interceptações, dos armes. Então o Peru revolucionou essa edição. Pra mim, o time dessa Copa América foi o Peru. Com toda certeza. É, e partindo do Peru, vamos pro campeão, né? Não fizemos nenhuma piada sem graça, que foi uma coisa que se viralizou. Né? É, brasileiro gosta de coisa antiga, né? Safadeza, de brincadeira antiga, safadeza. Que não tem graça mais, né? Pois sabe? Foi demais. A partir do vice-campeão, e muito bem comandado, e vocês falaram aí, e eu assino embaixo, Ricardo Careca, que foi cogitado na seleção. Ricardo Gareca, cara. É porque o meu C foi parecido com o G, cara. Foi a dicção. Aí vamos pro campeão, né? Tite, né? Fez uma excelente eliminatória, ganhando todo mundo. Deu no Uruguai, em Montevideo, tomou goleada pra cima, arrebentando a seleção. Aí foi pra Copa do Mundo, caiu pra Bélgica e conquista agora essa Copa América. Digamos que de forma merecida, porque sofreu apenas um gol na Copa América e foi um gol de pênalti, né? Ou seja, era uma das favoritas. A solidez defensiva do Brasil é exemplar. É, isso aí vai entrar pra cartilha. É, foi o primeiro Brasil de Tite, eu acredito. Porque, por dois motivos, ele falou que decidiu um título no Maracanã e era como se ele estivesse se formando ali como treinador, ele deu essa declaração, ao mesmo tempo que não teve a participação de Neymar, por um motivo que a gente conhece, e ele, assim, conseguiu, de repente, ter um protagonismo que nunca teria com o menino Ney ali na seleção. Foi o Brasil também de Bolsonaro, que nosso presidente explorou bastante a imagem da seleção. E se esgueirou pela comemoração. E isso. Pegou na taça com muito gosto. Isso. E assim, uma Copa da América que nem colou tanto, né? Mas ainda assim, o rapaz teve que sugar. É, e fracasso de público, né? Que teve público baixo. É, muitos técnicos e jogadores do campeonato reclamaram das condições dos gramados, né? Que aí a Arena FIFA, padrão FIFA, o melhor gramado do mundo, não sei o quê. Mas quando chegou aqui, teve um gramado lastimável em Salvador. E aí, pra fazer justiça, Renato Gaúcho já tinha criticado a Arena do Grêmio e muita gente caiu de pau em cima de Renato Gaúcho. Porque não é pra criticar a própria Arena e etc. Não, é somente um apontamento técnico para que o gramado fique mais propício ao estilo de jogo que é jogado mundialmente. Que é um... quer vender jogador pro Manchester City, pro Bayern de Munique, tem que dar gramado. Pois é, e aí chegam caras grandes, chegam os grandões do futebol sul-americano aqui e criticam o gramado. Aí chega aí, realmente, tava precisando arrumar, né? Tava precisando resolver. É claro mesmo, que precisa, né? Resolver, pô. Em termos logísticos, em termos de estrutura pra Copa, em termos de torcida presente no estádio, essa Copa América foi um vexame. Isso tem que ser dito. E a gente continuar a falar um pouco do Brasil, colocar pra vocês que Juninho Paulista será o novo coordenador. Né? Ele já foi coordenador em algum lugar. Ele estava trabalhando na CBF. Ah, tá. Não, e ele é um dos CEOs, vamos dizer assim, do Ituano. Essa reconstrução do Ituano, né? A ter injeção de grana. É, ele encerrou a carreira no Ituano. Ele, né? Como diretor também, fazendo parte da comissão. Então, ele tem muita experiência. Ele tem muitos contatos também e, com certeza, se um cara entra na corda da CBF, é porque ali tá tudo mapeado, tá todo mundo aceito, inclusive pelo próprio Tite, porque se fosse um nome que não agradasse, ele provavelmente sairia, porque já sondou proposta de China e etc. Não deve faltar proposta pra Tite. O cara entrar numa máfia, né, tem que ser testado. Só entra na máfia quem é de confiança da máfia. Pois né? É. Então... E assim, só pra terminar, que eu acho que a gente tem que falar, que é o Brasil do Catar. Né? Juninho Paulista, coordenador. E o que é que vocês veem pra esse Brasil do Catar? Na Copa do Mundo do Catar, você fala, né? Isso. É, o que eu posso observar é que o Tite, ele foi mais conservador na escalação da seleção. Porque tinha que ganhar. Porque tem que ganhar, o Rafael falou. E que, de repente, assim, a coisa que mais dá sustentação ao trabalho de Tite, que é a parte defensiva, é a parte mais envelhecida da seleção, né? Talvez esteja... A gente tem um grande talento, seja o Alexandre, que tem idade para ir para a Copa do Catar, mas fora ele, Marquinhos, né, que assumiu a titularidade no lugar de Miranda, não teria mais ninguém remanescente da Copa do ano passado. É, e um ótimo teste para essa reconstrução para a Copa de 2022 é a Copa América de 2020. Vai ser disputada na Colômbia e na Argentina. Talvez, né? Na Argentina. Porque a gente, corre o burburinho que a Argentina vai desistir de organizar a Copa América. Porque vão ter alguns caras com já mais experiência de Europa. É Rodrigo, Davi Vinícius Júnior, o Depinelli, o Militão. Militão hoje passou mal na apresentação. Rapaz, é que ele tomou uma ontem porque ele parecia, viu? Não. Ah, meu tonto. O que disseram foi Será que o notório do Real Madrid tem ar-condicionado? Viagem, a alimentação e tal. Rapaz, não tinha nem uma lanchonete. Também antes, né? Eu já dei várias vezes. Não tinha nem uma lanchonetezinha no aeroporto, não. O cara fazia uma boquinha e tal. O cara tá tranquilo, velho. E muita emoção também, né? Mas, e aquela o isotônico que meu amigo Diego gosta muito de tomar quando tá nesses momentos também. Não diz a marca não, porque... Não, pode... É um isotônico. Isotônico, falei isotônico. Famoso. É um isotônico não. Voltar à reconstrução do Brasil 2022... É a tentativa de, nessa Copa América, aplicar alguns jogadores interessantes. O Renan Lodi, que acabou de ir para o Atlético de Madrid, é a opção para a lateral esquerda. O que me preocupa, no momento, é a lateral direita. Porque tem o Dani Alves, que foi eleito o melhor jogador da competição. 36 aninhos. Muitos méritos, campeoníssimo. Você pode ter inúmeras críticas a Daniel Alves, mas é o 41º título que estão esquecendo. Eu acho que foi no impedimento que eu vi isso, numa postagem do Twitter. Que estão omitindo, digamos assim, título da Copa do Nordeste pelo Bahia. E aí não estão incluindo nesses títulos. Esse 40º título, na real, nem já ele rolou. Tá, nem já ele está incluindo, no caso. Pois é. E aí, você pode ter inúmeras críticas a ele, mas é um grandíssimo atleta, presente em vários times campeões. Então, é um jogador para se admirar. E ter ele na história dos grandes brasileiros. Eu tô puto aqui porque ninguém falou de Adrielson. O problema da lateral direita, de sub-20, as opções foram no torneio de Toulon, Emerson, que era do Atlético Mineiro e tá no Betis, e o Guga, que também pertence ao Atlético Mineiro. Parece ser opções muito verdes e que não mostraram um grande futebol pra isso. É uma posição que preocupa muito. Acredito que até lá vai aparecer algum jogador que vai estar jogando bem no RB Leipzig. Eu colocaria Iago Pikachu. Ainda tem carvão pra queimar, viu? Tranquilo. Encerrando aqui a Copa América, ano que vem falaremos da Copa América e esse ano também falaremos das eliminatórias que começam em setembro. Não é isso? Vamos partir agora pra sexta-feira passada, né? Teve Santa Cruz 0, Ferroviário 2, uma grande campanha de marketing de Santa Cruz. Talvez eu em vida nunca tenha visto isso. Talvez na época da Parmalat, longínquo, lá na década de 90, existia essa coisa maciça da marca de Santa Cruz. Tivemos a derrota do Santa Cruz por 2-0, o líder ferroviário, mais líder do que nunca. E eu e Rafael aqui fomos para o jogo, vivenciamos lá os mais de 25 mil torcedores que compareceram ao Arruda, ao gigante. Fizemos parte do Ninho de Cobras. Me conta aí, Rafa, o que você achou do jogo e vamos falar aí do Santa Cruz na Série C rapidamente, né? Basicamente, o cenário estava armado para mais um vexame dentro de casa, né? Campanha publicitária, novo uniforme, 25 mil, que foi a metade. Um público legal para sexta-feira de noite, né? É bom, vamos cair na real, 50 mil não ia rolar, não. E aí... Todo mundo interagindo com o jogo, apoiando. Foi fácil as entradas, né? A gente entrou de forma tranquila, foi, né? Foi tranquilo. Coisa que não é comum em estádio em Pernambuco, quando dá um público um pouco mais de 15, 20 mil pessoas. Foi toda uma mobilização. Mudou-se a empresa, colocou-se mais catraca, mudou-se a empresa que estaria na recepção dos torcedores. Então, foi uma grande operação para que desse tudo certo. Faltou combinar o jogo, né? E aí veio a derrota, que entra no caderninho de vacilos do Santa Cruz em casa. E entra no caderninho da culpabilização do Milton Mendes, a meu ver também, que entrou já errado com o time, com o Marcelo Matos, que, por exemplo, a gente saindo do estádio, a gente viu muita gente falando mal do cara, assim, que o bicho jogou mal e que ele tava morto no segundo tempo e que Milton Mendes insistiu em não tirar ele, né? Aquele lado esquerdo todo, Dani Moraes, Bruno Ré, Marcelo Matos, todos sem ritmo de jogo, deu uma quebrada imensa, principalmente no segundo tempo, com os contra-ataques que já na primeira etapa o Ferroviário conseguia encaixar. O Santa Cruz só chegou com perigo, acredito que onde a torcida suspirou e se iludiu que seria foi da metade do segundo tempo pro final, onde Pipico perdeu um gol feito, né? O goleiro deu uma pegada, porra, o goleiro foi bem e tal. E aí eu pensei que, sei lá, pra a modificação o Milton Mendes, na verdade, faltou a leitura de jogo e desapegar de certos jogadores. Porque, às vezes, você escuta o Milton Mendes falar de continuidade, de sequência, precisa de sequência, mas era notório que Marcelo Matos não tinha mais condição de continuar. E ele manteve o jogador em campo, mesmo tendo outras opções. Ele quis dizer a Marcelo Matos, olha, o Santa Cruz é isso. É, e o rapaz voltando, correndo, tava falo, coisa quando absurda. Quando eu falo isso, não é depreciativo. Não. Dizer, ó, a torcida é essa, a pressão é essa, e o nível que você vai ter que ter é esse. Aí, beleza. Jailson entrou. Tentou 4 dribles, 4, 5 dribles pela direita. Não acertou nenhum. Um deles, inclusive, foi o contra-ataque do gol. Errou. Entrou mal. Foi um dos piores também. Mas a retaguarda toda cansada. Ninguém conseguia mais alcançar, mais cobrir contra-ataque. Então, foi no erro de Milton Mendes, foi no time despreparado e num adversário muito mais competente, que mesmo com essa mudança de treinador... E sem Cariús, né? E sem o Cariús, mesmo assim, foi superior ao Santa e... É, continua. Passando a borracha nesse jogo do Ferroviário, que foi na última sexta-feira, vamos pensar no próximo domingo, né? Já existe uma promoção de ingresso, né? Santa Cruz e Botafogo. O Botafogo que vem a 2 jogos sem ganhar, né? Perdeu em casa pro Sampaio Corrêa. Que também bebe dessa oscilação. Que tá, é muito comum na Série C. Principalmente nesse miolo entre o terceiro, o segundo, até o sexto, sétimo. Isso não é novidade, né? E esse miolo que tá, por exemplo, se o Santa Cruz ganhar domingo e combinar alguns outros resultados, o Santa Cruz pode estar segundo colocado. Ou seja... Existe a possibilidade do Santa Cruz voltar para o G4. O Santa Cruz joga em casa de novo contra um adversário direto e que vem de 2 derrotas. E eu queria saber a perspectiva e qual é esse Botafogo que o Santa Cruz vai enfrentar, né? O Santa Cruz que é provável que tenha Cadu já de titular. Chegou recentemente e já vai ser opção. Eu achei uma boa opção para a Série C. E aí, porque o Marcelo Matos, que vai depois de uma atuação... bem cansada, principalmente no segundo tempo. Fazia tempo que eu não vi um jogador tão cansado assim. Tipo, eu foi uma coisa impressionante. Desde 2016 o cara não jogava 90 minutos, pô. E aí complica, faltou leitura, assim, sem dúvida. Não, não dava mais ali. Não dava. Tinha que ter aqueles patinetes amarelos da cidade. Acho que valeria a pena um pra Marcelo Matos ali pra ajudar o rapaz. Porque, enfim, diante disso, Marcelo Matos e Vitão vão jogar no time de aspirantes contra o Atlético Paranaense para retomar o Santa Cruz, que é o último, né? Do grupo A. E algumas outras novidades do Santa Cruz. Patrick Vieira foi embora, né, do futebol árabe, né? Todo mundo já pensava nisso, né? Esperava nisso. Nada surpreendente essa passagem. O rapaz passagem, fez um, né, jogo bom com o Santa Cruz, um jogo mais ou menos, né? Sempre foi acionado no segundo tempo, pouco mostrou. É, e o, né, time que ainda continua atrás de um atacante de área. E continuando na Série C, vamos falar do Náutico, né? Que na última segunda-feira perdeu para o Imperatriz o Cavalo de Aço, lá do Maranhão, por 2-0, né? Fora de casa. O Náutico também bebe dessa oscilação, mas apesar de que, numa opinião que eu tenho, com a chegada de... Bebe dessa oscilação. Gostei, cara. Boa. Bebe dessa oscilação. Bebe dessa oscilação da Série C, que será é muito comum. Será que ele falaria essa frase? Bebe dessa oscilação. Não, mas eu acho que ele colocaria uma palavra mais bonita do que eu coloquei, né? Uma palavra que a gente não ia entender. É, mas o Náutico, a meu ver, diferente do Santa Cruz, com a chegada de Milton Mendes, apesar das últimas 2 derrotas, houve um crescimento do moral do elenco, chegaram algumas peças, etc. O Náutico, o Gilmar da Pouso, perdeu o jeito de jogar, assim. Porque eu acho que Márcio Goiano aproveitava bem as categorias de base. Por exemplo, o Luiz Henrique aparecia melhor. O lateral direito aparecia melhor. Hereda. O Alisson Pernambucano aparecia melhor. E que tá numa decadência visível. Jogadores que Márcio Goiano foi colocando pra jogar. Dalpozo descaracterizou o time do Náutico. Chegou, apostou na fórmula reativa, entre aspas, porque é uma retranca. É você formar aquelas 2 linhas de 4, esperar o time cansar pra que você, quem sabe, atacar. E a prioridade é levar gol, não levar gol, no caso, e pra depois fazer. Diferente de Márcio Goiano, que o Náutico tinha um jogo aqui no vento. Tocava mais a bola, mais ação também, né? Eu acho que o Alisson Pernambucano perdeu um pouco da função dele, que é a pivôzão. Aquele cara que é mais forte e que é um pouco também, né? O Alisson Pernambucano vem aparecendo mal e paralelamente a isso, a condição física a condição física dele deixa de jogar. E o Náutico tá patinando ainda, né? Não se sabe até que ponto Gilmar Dalpozo pode tirar algo desse time do Náutico. A irregularidade continua nos resultados. As falhas nas bolas aéreas defensivas continuam também. A diferença é na criação de jogada. As bolas já não chegam para o Wallace Pernambucano. O Náutico não tem esse meia, né? Que faça isso. O Fábio pouco aparece. Cisneiros voltou para a Argentina. A montagem do elenco foi, de certa forma, mal feita. Porque ou os jogadores do campo ofensivo ou estão no DM ou não estão rendendo o que esperava. Fábio Matos é um deles. Cisneiros voltou do empréstimo. Foi contratado Jean Carlos. Que tem passagem por Mirassol, Goiás e tem um chute potente. É mais uma tentativa de trazer um jogador que resolva essa falta de criação de jogadas do Náutico. O Náutico está mantendo os pés no chão, diferente de Santa e de Náutico, de Santa e Sport, que estão gastando o que não tem. Ponto para a diretoria. Dalpozo chegou e onde ele deveria prevalecer, ele está falhando, que é na organização defensiva, e quebra atrapalhou a criatividade do Náutico. Eu coloco a contratação de Dalpozo correspondendo à contratação de Agel. Tá dando bronca, chama o Gaúcho para resolver. Não tá dando certo. E me chamou a atenção que, na véspera do jogo, Dalpozo disse que, para armar o time do Náutico, estava avaliando as características do Imperatriz. Só que, cara, é a 11ª rodada da Série C. Os times são conhecidos. O Náutico já tinha enfrentado a Imperatriz. Tava esperando o quê para definir o time? E é uma hora ruim, né, para analisar o adversário. Tá em cima da hora, hein, cara? De véspera, então, Dalpozo a gente vai ter que avaliar isso no final do campeonato. Se é que ele fica, né? Até o final. Se é que ele vê os dias dos pais aqui ainda em Recife. Pois é. A cartada errada da diretoria do Náutico foi trazer Dalpozo pra Série C. E como eu tava falando, eu acho que perdendo essas peças também, Luiz Henrique, Bruno, eu acho que jogadores num DM, dificulta ainda mais o processo, né? Vamos lá. Saiu o Bruno, entrou o Jefferson, que até dois anos atrás disputavam posições. Tem gente que acha um, tem gente que acha outro. Eu acho, Bruno. São de níveis bem nivelados. Parecido. O outro jogador que você falou agora foi o Luiz Henrique. Na vaga do Luiz Henrique vai chegar esse outro meia, que é o Jean Carlos. Mas aí também a falta de opções é isso. É DM ou baixo nível técnico. Essa é a grande falha do time do meio campo final. Dalpozo aplicou uma estrutura sem levar em consideração as características do plantel que ele tem à disposição. Logo quando ele chegou, deu aquele choque, aquele impacto do treinador novo. Vamos jogar para aparecer pro treinador. E agora esse efeito passou e a gente não tá vendo o trabalho do treinador fluir. O Náutico ganha opções ofensivas com o Jefferson Nem e com o Paulinho, que provavelmente vai estar disponível já fisicamente. Vai mesmo? Não sei para quantos minutos, mas... É isso, é a necessidade de ter algo novo, de ter algum elemento novo nessa parte ofensiva para criar alguma coisa que até o momento não está sendo criado. Nos últimos 3 jogos, o Náutico marcou um gol. Esse pulo aí maluco da Série C, o Náutico tá ficando para trás. E valendo para os dois clubes aqui de Pernambuco, eu acho que já passou da hora de oscilar, né? Não é a Série B, que são 38 jogos, né? Vão ser 18 jogos, né? Final de agosto já termina a primeira fase, né? Ou seja... Tá na hora dos clubes começarem a ganhar realmente, se quiserem se qualificar, né, para as quartas de finais, para poder disputar o acesso, né? A gente observa um crescimento interessante do Confiança, dirigido lá pelo Daniel Paulista. O Sampaio Corrêa, que de certa forma retomou as rédeas, começou muito bem a Série C e tá voltando a ganhar, ganhou fora. O Imperatriz está querendo... Pois é, nesse bloco da Série C a gente tem o ABC, o Globo e o 13 que estão ali meio que disputando lá. Cuidado pro Náutico e o Santa Cruz não começarem a vislumbrar para olhar para baixo. Aí é um recado que vai para as diretorias e para a torcida também, né? E a sequência do Náutico pode até parecer interessante, porque desses 3 tem 2 jogos em casa, mas não se iluda. É Ferroviário fora, 13 e Confiança em casa. É jogo pra derrubar o Pouso. Se perde pro Ferroviário, perde pro 13, vai ser muita pressão. Torcedor alvirrubro, quando botar lá a cara na varanda e ver o refletor aceso, vá pro campo. É isso. Partindo pra série C pra série B, que estava de recesso, os jogadores foram pra casa ver a família, curtir com os amigos, que ninguém é de ferro, todo mundo é filho de Deus, né? Teve, como toda pausa, né, de campeonato, né, vão ter times que vão voltar melhores e vão ter times que vão voltar piores, né? O Sport jogou lá em São Bento, né, contra São Bento, né, que é um time que vem da Série C, que foi rebaixado para a Série A2, que é o Atlético Paulista, né? Tem alguns jogadores interessantes. Está tentando se reencontrar, flertou muito com a zona de rebaixamento, é um time que provavelmente vai lutar contra o rebaixamento. Com certeza. E o Sport foi lá e conseguiu um empate. Assim, que a meu ver, voltando de um recesso, jogando fora de casa, né, e contando que o Sport, Curitiba, Ponte Preta, são clubes que têm camisa, têm torcida, e que normalmente eles engrenam nas últimas 10 rodadas, o Sport foi lá e conseguiu um empate, 2x2, né? Muito se fala que jogou até bem, Sander fez o primeiro gol como profissional, na carreira, no Sport, no caso. Em jogos oficiais. Em jogos oficiais. E o Sport tá aí, né? Tá em quarto colocado. Curitiba tropeçou em casa contra o Criciúma. O Curitiba que é um postulante ao acesso, né? E eu queria saber de vocês da visão do jogo e como é que foi isso. O que você espera de um time que vai ter tempo pra trabalhar? Ele volte melhor. Mas isso tem que ser contextualizado. O Sport terminou... antes da pausa, o Sport tava empatado com a Ponte Preta. Tava em quinto lugar, mas estava encaminhado pro G4. Aí o Sport vê que o próximo jogo depois da pausa é o São Bento, que é um time que luta para rebaixar, para não ser rebaixado. De repente, isso pode ter influenciado na postura para o jogo. Associado a isso, o Sport teve o desfalque dos volantes, né? João Igor se machucou e Ronaldo estava suspenso e entrou com Iago, que não fez uma boa partida, né? E foi apenas com o Alisson Silva no banco. Eu vou mandar um aditite agora e vou dizer que faltou ao Sport, como a gente já viu em outros jogos na Série B, equilibrar a intensidade. O Sport se desespera para fazer o gol, muitas vezes abre mão da sua segunda linha, né? Todo mundo corre para o ataque. E quando tem uma superioridade no placar, meio que o Sport fica meio perdido no jogo. E o time adversário rapidamente vai ganhando campo e começa a ameaçar. Mesmo que ele tenha uma inferioridade técnica. Né? Então é preciso que Guto dê algum equilíbrio a esse time. No segundo tempo, que o Sport conseguiu a virada, era para Guto ali consolidar o resultado e de repente usar as substituições para dar um sangue novo ao ataque, já que ele não tinha opções no meio de campo, ou de repente colocar esse Alisson Silva, né, que se viajou, tá para jogar, para recompor o meio de campo e poder garantir o resultado. Leandrinho entrou no lugar de Sami saiu machucado aos 30 minutos, entrou com aquela movimentação, mas acho que no segundo tempo ele ficou meio que sem posição. Porque você via Leandrinho direto no ataque, né? Sendo o quarto homem do ataque. E quando vinha a segunda bola, não tinha ninguém do Sport no meio pra temperar aquela bola ali. E o São Bento foi ganhando o campo. Guto Ferreira olha pra Leandrinho deixando espaço e dá vontade de olhar pra torcida e dizer: tá vendo? É por isso que eu não coloco ele de segundo volante. Que ao mesmo por isso tempo, que ele não entra de titular? Que ao mesmo tempo que ele distribui bem o jogo, ele não consegue compor como esse elemento do meio campo que deveria. E não pra Série faz B, um desarme. E pra Série B é importante ter esse jogador que desarma e que corre o campo, né? E aí, não... é importante também ter Leandrinho, um meia ali que vai dinamizar o jogo, vai fazer lançamento, vai chegar como elemento surpresa num ataque. Mas pra aquele jogo ali, ele taticamente ficou deslocado. E quando o Sport tem um placar na mão, né, aquela configuração não foi a mais favorável pro time. Não dá pra falar desse jogo sem citar os dois erros mais graves da partida cometidos pelo piauiense Antônio Dib. Acredito que seja Antônio Dib Moraes. O primeiro foi um pênalti não marcado a favor do Sport, logo no início da partida, um tranco por trás do zagueiro do defensor do São Bento, em Ezequiel. E aí, esse é assinalado o primeiro erro. E o segundo, que é o mais gritante, é um pênalti marcado a favor do São Bento, onde o jogador do São Bento tenta a jogada em direção à grande área do Sport, resvala em um atleta do Sport, bate no joelho de um outro jogador e resvala e ele marca o pênalti. Mesmo que fosse na mão, não era pênalti e ainda não teve a visão de que foi no joelho. São dois erros gravíssimos que custaram esse empate. Claro, houve esses erros defensivos, mais uma vez o Sport se acomoda e não busca segurar o jogo em cima da sua superioridade técnica, que é visível que o time é muito melhor. O Sport é muito melhor do que a maioria dos times da Série B, mas é mais um vacilo. E aí pode ser que no final isso conte, que seria uma vitória importante fora de casa. Pois é. O jogo praticamente todo foi com o Guilherme Sander na lateral esquerda. Sander que não tem essa característica ofensiva, né? Não tem, mas não sei o que foi que deu o Sander, que ele deu um recital. Ele jogou muito bem. O desarme que ele sempre tá bem, além disso, chegando bem ao ataque. O segundo gol foi todo dele. A roubada de bola, a tabela com o Guilherme e o chute cruzado. Que, inclusive, o gol contra... o primeiro gol dele com a camisa do Sport foi numa taça Ariano Suassuna em 2018 contra o Tucumã. E o gol foi mais ou menos no mesmo modelo. Tabelou e chute cruzado forte. Aquela e... bola doida, né? É, exatamente. O gol de Guilherme também foi bonito, né? É a característica dele e foi aquela parada o de você chutar, o rapaz tá com golaço, na bola, gente. E dizer, aí, ó, vai buscar. E outra, o rapaz faz golaço. O Guilherme tem 5 gols, agora juntamente com o Hernan, é o vice-artilheiro da Série B. Isso mostra o poder de fogo do Sport que anda... em alta. Faz muitos gols, né? Realmente. Tem 14 gols no campeonato. Em contrapartida, esse mesmo Guilherme, que é o mais ativo. E é o melhor, que é o mais passivo ativo. É o melhor ataque do campeonato. Erra, né? Erra muito também, mas aí tem que contrabalancear isso. No final do jogo, exausto, errando dominada de bola, isso. Perdeu o gol. Exatamente. Eu acho que Guto, com poucas opções que ele tinha ali no meio de campo, ele poderia ter refrescado o ataque para poder manter a pressão no final do jogo e ter condicionado a Leandrinho para formar a segunda linha pro Sport e, assim, cansar o São Bento em cima da superioridade técnica. Tipo, pode mandar bola que a gente vai dominar aqui e vai sair jogando. A bola ficou parada na lateral esquerda, o São Bento foi começando a acreditar, sobra uma bola, o rapaz chuta livre, é um golaço, o rapaz chuta livre, pega na veia, caixa. Ninguém defendia, nem Magrão, no auge da sua quase aposentadoria, conseguiria. Eu postei no meu Twitter dizendo que nem Magrão com salário em dia conseguiria pegar aquela bola. Beleza, só pra concluir, assim, em relação à arbitragem, que eu concordo com o Rafael que a arbitragem foi péssima, mas se tratando de arbitragem sul-americana na Série B, vai ter time prejudicado e vai ter time beneficiado. Não acho que a arbitragem manipulou para dar a vitória ao São Bento. É um juiz que é incompetente e que o Sport vai pegar vários outros ao longo do campeonato. E vai ser ajudado também, vai rolar vai pena. Vai ser ajudado. Enfim, então, rola em qualquer campeonato de futebol, né? Guto precisa equilibrar a intensidade do time e jogar também a partir do placar. Essa peça no meio campo, esse segundo volante com mais chegada, ou até com mais experiência também para essa posição, é uma necessidade do time. É provável que mais no volante. Isso, exatamente, até porque vai começar a época que... O brasileiro gosta de volante, cara. Volante que o Sport vai pagar 600 mil a Jusilei? Poderia. E lembrando ao Rubro Negro, ou a Rubro Negra, que está escutando aqui o geral da bola, e para os ouvintes também, né? Que entre os 8 primeiros colocados da Série B, somente o Sport tem 9 jogos. Ou seja, o Sport é 4 colocado, mas provavelmente vai sair do G4 nessa rodada. Mas o que importa, de repente, para o Sport é estar no G4 na última rodada para subir, né? Para uma Série B, que é um campeonato muito nivelado, é um campeonato que existe uma oscilação muito grande também, né? O Sport está dentro de um caminho interessante. Está ali entre quarto, está quinto, está sexto colocado. Empatou fora com o São Bento, que pode ter perdido 2 pontos, mas também pode ter ganho 1 ponto, que lá no final do campeonato, esse empate com o São Bento pode ter ajudado. Ou atrapalhado. Eu acho assim, que o Sport iria confirmar uma tendência. O Sport ganhando, ele ficaria na segunda colocação. E o São Bento é fazendo de rebaixamento. E eu acho que a perspectiva do campeonato é essa. O Sport perdeu a oportunidade de confirmar uma tendência. Tem muitos jogos pela frente, mas eu não coloco esse resultado como positivo. E lembrando que na próxima segunda-feira o Sport joga contra o Cuiabá, né? O Cuiabá, que é um clube interessante, né? Vem da Série C pra Série B. Ganhou do Vitória? Ganhou do Vitória. Ganhou 1-0. Nem Wagner Moura deu certo. Nem o Topa de Elite, sabe, não, Capitão Nascimento, deu certo ali. Não, né? Vai subir ninguém! E não vai. Então, só pontuar duas conclui, coisas. Meu querido. Posto de interesse do Palmeiras em Ezequiel. E aí o Botafogo já cresceu o olho pra ver como tá é que... Tá precisando de um dinheirinho, com futebol carioca, um lixo. E aí, Eric é do Palmeiras, pode rolar ali um bem bolado. Não, é uma pergunta que eu me faço. Botafogo é a primeira divisão, não almeja ganhar título ou ir pra Libertadores. No máximo a Libertadores, chorada lá. Sexto colocado. No máximo. Ezequiel e Leandrinho não poderiam ser úteis no próprio Botafogo. É o que eu me pergunto. Talvez seja aquilo que acontece aqui também. O jogador da própria base não é tão valorizado quanto um outro cara de outra base. E aí o Botafogo, que anda, né, em períodos complicados há anos, talvez não confie tanto na sua... Desde que eu nasci, o Botafogo tá um período complicado. Pois é. E aí talvez a própria diretoria não confie na base que está sendo formada. Porque se você vê o Leandrinho e o Ezequiel, talvez desse para compor algum grupo, entrar de vez em quando, claro. E o outro ponto é a finalização da questão do Magrão, né? Vamos falar desse tema, vídeo, né? Hoje. Diego aqui ficou meio sentido. Eu entendo. Vamos falar. É um ídolo da história, o maior ídolo da história do esporte. Falamos um pouco no podcast 8, e aí teve a resolução disso bastante rápido. Sabia que não ia chegar até setembro. Organizou seus pagamentos, 1 milhão e 800 mil, em 40 e poucas vezes, em quantas vezes? Em algumas 40 vezes, 40 e poucas vezes. Mil. Enfim, resolveram a grana, teve quebra de contrato, o Magrão vai seguir a vida. Não foi nem um pouco agradável para nenhum dos lados, muito menos para a torcida do Sport. É uma pena, né? Tem o maior ídolo da história do clube. Acabar dessa forma a história é... Para você ver como o futebol brasileiro é desorganizado, pois, né? Pois é. E aí cada um... Desrespeito a ídolos e... Cada lado vai ter... Desrespeito a salário, né? A profissionalização. Mas torcedor rubro-negro, não se preocupe, porque a cerveja tá barata. E é isso. Terminamos aqui a Série B. Falaremos sobre a Série B nos próximos capítulos aqui do Geral da Bola, o podcast para quem tem sede de resenha. Uma lá décima. É, lá décima. E nós gostamos de resenha. A gente faz isso muito bem. Resenhar, brincar e tal, tirar onda. Né? É. Daqui a 2 semanas estaremos de volta, né, no podcast número 10, que é lá décima. Né? Na raça, no suor, conseguimos, né, fazer 9 e vamos pro 10º podcast. E é massa tá fazendo isso, tá aprendendo e tal, e tá ouvindo um feedback de uma galera e tal. E vamos pra despedida. Vou mandar uns abraços aqui. Vou mandar um abraço pra Rodrigo, baterista da banda Ruína, né? Na última sexta-feira, eu e Rafael fomos tomar cerveja, fomos pro jogo, tomou cerveja. Sim. Né? Eu e Eduardo Brasil, né, que estava com a gente e tal, que foi pé frio, né, fez que o Santa Cruz perdesse. Mas Rodrigo falou lá que escuta o podcast, que achava massa. Forte abraço pra ele. E dê seu abraço, Rafael. Tchau. Isso. Tchau pra você também. Boa noite aos ouvintes. Estamos sempre abertos a participações, feedbacks, trocar ideia, rede social. Então, vamos interagindo e fazendo esse barco andar. Diego, fale suas últimas palavras. Ah, velho. Você que gosta tanto de beber como eu. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um inclusive, barato, o podcast tá cada vez mais... Eu vou botar até essa música, velho, no final. Meta bronca aí. Salve, galera. Massa, continue acompanhando o Geral da Bola. É muito legal fazer esse programa, principalmente com o Juloid e Rafael. Hoje, o álbum de fundo aí que tocou foi o Jack Me Too, certo? Que foi o principal nome por trás dos Scatalites, do Studio One. E praticamente produziu tudo que a gente ouviu de música jamaicana. Ele morreu em 1990, que foi o mesmo ano que eu nasci, apesar da lataria já um pouco avariada, né? Mas é isso. E, porra, velho, fala com a gente, dá um like, compartilha, reclama. E por último, velho, divulgar a pelada, Peladas da Aurora. Uma pelada de alto padrão. Rua da Aurora, que fica aqui no centro do Recife, próximo ao ginásio pernambucano. Não creio. Cinema São Luís, pra quem não sabe, Isso. Continue, começa ali, colega. Né, Cinema São Luís, aí tem lá pra frente o Alfredão, o Rio Capibaribe. O Caranguejo. Dizem que é Rua da Aurora porque é o primeiro raio de sol diariamente do Recife, bate primeiro na Rua da Aurora. Por isso que o nome é Rua da Aurora. E tem uma pelada massa que rola lá todas as quintas. Todas as quintas, às nove. Toda quinta, às nove, certo? E chega lá, uma pelada no alto padrão, no que importa. Você não verá grandes jogadores, com certeza. Mas não vai só ter Daira, que... só Daira, né? Só Daira, que é camisa 10 da seleção feminina, masculina e mista. Mas não vai ouvir grosseria, não vai ouvir xingamento. Vai jogar uma bola numa boa. Massa, galera, bom final de semana. Divirtam-se cuidando-se. E lembre-se que o pouco com muito é Deus e o muito com pouco é nada. Não é rastodinho, é Chapolin Colorado. É. E mandar um abraço aqui pra ele, Filipinho. Todo mundo conhece aqui, aniversário dele hoje. 35 anos. Não acredito. Daquele rapaz, daquele homem lindo. Eu ia dormir agora, velho. Daquele homem lindo que todo mundo é apaixonado por ele aqui nessa cidade, né? E vamos ficar aí com... Felipe gosta de fazer isso. Rafael gosta de fazer isso, Diego gosta de fazer isso, eu gosto de fazer isso. Todo mundo, semana todo mundo. É um barato, pode crer. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Sou na caixa, Fernando. Vai. Tchau. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar tipo Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. Paletó com seu sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar tipo Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O Rupinol é muito doido, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. Paletó, calça e sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Tu lembras quando tu conheceste? Lá só te chamava de gato, amor, olha o que houve. Ficaste arrupinado, te levaram tudo.